nem se vende no balcão. Só sente saudade quem sente no peito, quem tem coração. Este samba foi feito na mesa de um botequim. Lembrar de você e a saudade lembrou-se de mim. Volta, meu bem, vem depressa pra perto de mim, pra nunca mais a saudade sentar-se comigo em um botequim. Saudade lembrou-se de mim. A gente querer e não ter dói na alma. A gente de tanto sofrer perde a calma. Volta, meu bem, vem depressa pra perto de mim, pra nunca mais a saudade sentar-se comigo em um botequim.